mesmo. Eu declaro aos pokémons do mundo. Eu serei o maior mestre pokémon. Eu serei o maior treinador de pokémon de todos os tempos. Quando suas aventuras começaram, Ash escolheu Pikachu, um pokémon que não gostava tanto assim de seu novo treinador. Nosso herói de Pallet enfrentou um bando de Weedle perigosos que quase acaba com a raça dele. Mas conseguiu se livrar graças aos poderes de seu Pikachu, que acabou indo recuperar suas energias no centro Pokémon da cidade. Pikachu, você está bem? Então Ash e Cissa voltam para a Floresta de Viridian em busca de novas aventuras e novos Pokémon. E assim nossos heróis seguem sua jornada. E agora, Ash, o que, que a gente vai fazer? Vamos seguir em busca de uma nova caçada. E o que, que você vai caçar agora, Ash? Eu preciso pegar um Bulbasauro. Eu tenho que pegá-lo. Os Segredos de Pokémon, Capítulo 2. Mas afinal, Ash, o que, que tem o Bulbasauro de tão importante pra você querer capturar um, hein? O Bulbasauro é indispensável pra quem quer se tornar um grande treinador de Pokémon. Ele tem habilidades fantásticas em combate, como o chicote de raiz, a lâmina de folhas, o raio solar... Ai, que medo! Pois é justamente o contrário. O Bulbasauro é muito dócil quando treinado. Ah, entendi. E você ainda não pegou nenhum? Eu vou pegar agora! Pra ganhar mais uma insígnia? É claro! E além de tudo, eu preciso completar a minha coleção. Você já tem muitos Pokémon? Vários. E quantos você já capturou até agora, Ash? Ah, acho que uns... Mais de 5? Só 5? Eu já peguei bem mais. Ah, então mais de 6? Olha, saiba você que eu já capturei mais de... Bom, pelo menos um... Bom, Cissa, vamos mudar de assunto, vai? Eu já vi que você tá só iniciando a sua jornada, hein, Ash? Iniciando? Eu? Ah, você não sabe com quem tá falando, hein? Ih, é claro que eu sei. Eu tô falando com o maior, treinador de Pokémon do mundo! Tá bom, Ash, olha, desculpa, era só uma brincadeirinha, tá? Tá zoando com a minha cara, né? Não, eu só quis ajudar. Olha, todo começo é assim mesmo, é difícil. É como aquela prova de matemática que você precisa tirar uma nota altésima pra passar. Não tem outro jeito, tem que estudar, se esforçar, se dedicar mesmo. Mais uma vez começando. Você consegue. É isso aí, Ash! Bom, Cissa, então vamos parar de falar e vamos começar a agir, certo? Como assim? Vamos entrar na Floresta de Viridian em busca de novos Pokémon. Ai, meu Deusinho, entrar na floresta de novo? Isso mesmo. Afinal, é lá que estão os Pokémons que nós queremos capturar, incluindo o Bulbasauro, que é dócil, meigo. Ele é uma gracinha. E o Koffin também, né? Que ao contrário do Bulbasauro, é brabo, perigosésimo. Fedorento, ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou até tampar meu nariz, porque ele lança, gente, aqueles gasezinhos, sabe, desagradáveis. Que horror, ele me mete uma meda. Ô, Cissa, larga de ser medrosa, vai. Ai, eu, essa minha boca grande, por que eu não fico calada, hein? Vamos, Cissa, vamos logo. Calma, Ash, não precisa me empurrar. Ai, não empurra, Ash, calma. Você tá com medo, Cissa? Quem? Medo? Eu? Imagina. Não tô com medo nenhum, né? Eu tô só apavorada. Ah, não precisa exagerar. Não tem motivo pra isso. Ah, Ash, você fala assim porque você é um treinador de Pokémon, tá legal? Agora, quanto a elazinha aqui, que aliás entrou nessa história de gaiata, eu tenho mais é que me preocupar mesmo, você não acha, não? Ah, não é assim. Vai, eu tô aqui com você. Bom, espero que você tenha ao menos trazido as suas Como é que é mesmo que fala, Ash? Pokébolas. E você trouxe elas? É claro que eu trouxe, Cissa. Graças a Deus. O que, que um treinador Pokémon ia fazer no meio da floresta de Viridian sem suas Pokébolas? E sem os seus Pokémon pra protegê-lo? É, da última vez você esqueceu de trazer, lembra? É, foi só uma vez. Tá bom, mas daí a gente quase se estrepou, tá legal? E o pior de tudo foi o vexame, é que mico. A gente teve que correr um bocado, você lembra? Ô, Cissa, se você continuar falando assim, vai espantar os Pokémon. Tá bom, parei de falar. Silêncio. Olha, eu acho que eu tô vendo alguma coisa. É mesmo? É o que que é? Eu posso saber? Olha lá. Não quero olhar nada, não quero ver nada. Ô, Cissa, por favor, abre os olhos. Desse jeito você não vai ver nada. Mas é exatamente essa a ideia, eu não quero ver nada, olhinho fechado. Ah, e assim não dá. Além de fazer barulho, você não vê nada. Como é que você vai me ajudar? Ai, tá bom, Ash. Abri os olhos, pronto. Ai, que coisinha mais bonitinha. bonitinho, meu Deus do céu, o que é aquilo? É um Bulbasauro. E o que você tá esperando? Vamos lá pegar. Olha, usa uma das suas pokebolas. Caterpie, eu escolho você! Vai, Caterpie! Pega ele, pega! Dá um tiro de estilingue nele! Caterpie, eu ordeno! Volte! Você conseguiu, Ash! Você conseguiu! Puxa, eu capturei um Bulbasauro! Olha, Cissa, é um Bulbasauro, não é lindo? Ai, é sim, Ash. Mas o que ele faz, hein? Quer conhecer um pouco mais sobre os Pokémon? Claro que quero, Ash. Nesse caso, eu vou ativar a minha Pokéagenda mais uma vez. O que é isso, Cissa? Meu telefone celular. Ah, eu não acredito, de novo. Ai, parece que a bateria já tá carregada, que bom, né? Nesse caso, é melhor você atender. Tá legal, tá legal. Alô? Quem fala? Quem? Ash, é pra você, ó. Tem mais gente querendo falar com você. Comigo, é? Nossa, eu não sabia que eu era tão famoso assim. Pois olha, fique sabendo que você tem milhões de fãs. Milhões, é? Nossa, que legal! E quem é dessa vez? É o Cláudio, de Goiânia. E o que, que ele quer saber? Cissa, põe logo ele na linha. Sabe como é? Eu não posso desapontar os meus seguidores. Pra já! Pode falar, Cláudio. Oi, Ash. Eu queria saber uma coisa. O que é preciso fazer para ser o melhor treinador do mundo? Bom, você precisa enfrentar os treinadores e líderes de ginásios. Todos eles. Os confrontos, você já deve saber, acontecem em grandes arenas, iguaizinhas às batalhas que você vê no desenho animado. Tem mais, você tem que saber tudo sobre todos os pokémons existentes. E olha que é Pokémon a peça. Caramba, tem que fazer tudo isso, é? É isso aí, Cissa. Quanto mais inteirado nos golpes, nos pontos fortes e fraquezas dos pokémons, mais chances você tem de chegar lá. É fácil ser o melhor treinador do mundo, você não acha? Ah, facílimo, né, Ash? Mas olha aqui, se mudando de assunto, tem gente na linha. Alô, Ash, aqui é o Bernardo de Curitiba. Como é o nome daquele pokémon de estimação do Giovanni, o chefe da equipe Rocket? Ah, você tá falando do Persian. Eles são uma espécie muito esperta e poderosa. São muito bonitos mesmo. Pena que eles usam seus poderes pro mal, né? Ash, tem mais perguntas, hein? Alô, Ash, eu sou a André de Manaus. Pode falar, eu tô te ouvindo. É verdade que existe um local onde é proibida a captura de qualquer espécie de pokémon? Que lugar é esse? É verdade sim, Andréia. Na zona do safari é terminantemente proibido capturar qualquer espécie de pokémon. Não pode mesmo. E olha daquele que desrespeitar essa lei, hein? Ô Ash, quem tá na linha agora é o Flávio. Oi Ash, é o Flávio de São Paulo. Qual é o nome da escola especializada em formar treinadores pokémon? Anota aí o nome. A escola especializada em formar treinadores pokémon se chama Tec Pokémon. Agora é o Mário de Porto Alegre. Ô Ash, é verdade que você toca guitarra? Olha, isso não é verdade, mas bem que eu gostaria. Na verdade, o único instrumento que eu toco, por enquanto, é a pokeflauta, pra acordar o Snorlax, que não faz outra coisa senão comer e dormir. E tem mais gente querendo falar. Aqui quem fala é a Sueli do Rio de Janeiro. Qual é o nome daquela cidade onde você enfrentou o líder do ginásio Cox? Foi na cidade de Fúcsia, Sueli. Olha, foi muito difícil. E quem tá na linha agora é o Clóvis de Brasília. Eu sei que você e o Brock são muitos amigos, e os dois são excelentes pessoas. Por isso mesmo, eu queria saber, na sua opinião, qual é a maior diferença entre vocês dois. Bom, o Brock era líder do ginásio na sua cidade natal, Pilter. Mas hoje em dia, ao contrário de mim e da Misty, ele não quer mais ser treinador de Pokémon. O que o Brock mais quer na vida é ser o maior criador de Pokémon do mundo. E agora a gente vai à pergunta da Mônica. Eu sou a Mônica. Me tira uma dúvida, Ash. Quem é a maior sumidade em assuntos Pokémon do mundo? Onde é que ele vive? Sem dúvida nenhuma, o Professor Carvalho. Se existe alguém que sabe tudo sobre Pokémon, pode ter certeza que essa pessoa é o Professor Carvalho. Foi o Professor Carvalho, aliás, que desenvolveu a Pokéagenda. Ele vive no Centro Pokémon de Pallet. Qualquer dúvida, é só consultá-lo. E agora é a vez do Pedro, de Cuiabá. A enfermeira Joy de Pilter e a enfermeira Joy de Viridian são a mesma pessoa ou é só coincidência? Eu também confundi. Elas são mesmo muito parecidas. Na verdade, a enfermeira Joy da cidade de Viridian é a irmã mais nova da enfermeira Joy da cidade de Pilter. Elas são irmãs. Ash, quero saber como se enfraquece Pokémon de pedra como Onix. Olha, não é fácil, mas é possível. Para isso, você pode usar elementos como a água. Vamos à pergunta da Lena, de Minas. Ash, para que servem as insígnias? Para competir, você precisa vencer treinadores de ginásios de diferentes cidades. Como prova das suas vitórias, você ganha as insígnias. É para isso que elas servem, para provar que você ganhou. O Luiz de Porto Alegre está perguntando se os líderes de ginásio são mais durões que os demais treinadores. Ah, são sim, são bem mais. Mas mesmo assim, eu sou capaz de vencê-los. Quem tem uma pergunta é o Jorge de Rondônia. Ele quer saber se é verdade que as competições de ginásio têm mesmo regras diferentes das outras competições. Tem sim. Nelas é preciso ter autorização da Liga Pokémon. E os desafiantes usam duas Pokébolas ao mesmo tempo, com dois Pokémon em vez de uma só. É, Xi, tem mais gente querendo falar com você. Vamos lá, põe ele na linha. Alô? Quem é? Alô? Alô? Ai, não. Ah, o que foi, Cissa? Já sei. Arriou a bateria de novo, não é? Ai, como é que você sabe? Tá ficando esperto, hein, Ash, em telefone e celular? Aconteceu exatamente isso. Também puderam, né? Tanta gente querendo falar com você. Não existe bateria que aguente. Bom, o jeito agora é a gente colocar pra recarregar um pouquinho, tá? Enquanto isso, que tal ouvirmos o que a minha PokéAgenda tem a dizer sobre os novos Pokémon que você quer conhecer? Ai, que ideia genial, Ash! Por qual deles você quer começar, hein? Bom, deixa eu ver... Que tal o Bulbasauro, que a gente acabou de capturar? Ai, que ideia gênio! Liga logo a sua PokéAgenda pra gente ouvir, vai!